azul, onde habita meu Jesus. Céu azul, onde o sol dá o esplendor. Céu azul, onde um dia vou morar com Jesus no eterno lar. Quero sempre caminhar com Jesus, hei de minha cruz levar. Lá no céu, onde um dia vou chegar com Jesus, no eterno lar. Onde os salvos vão morar com Jesus, lá na glória irão reinar. Lá no céu, onde um dia vou cantar com Jesus no eterno.